Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Sempre bom lembrar. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Todo povo brasileiro, aquele abraço. paco, taca, seu caraco, paco, teu casaco, paco, teu carro, paco, casaco, paco, teu carro, paco, casaco, paco, paco, paco, paco, o soco, paco, paco, o soco, paco, paco, paco, paco. Thank you. Vamos levar ela bem baixinho, vamos levar ela bem baixinho, vamos levar ela bem baixinho. Rio de Janeiro continua lindo, lindo, lindo, lindo, lindo de Rio de Janeiro continua sendo, sendo, sendo, sendo, sendo, sendo, sendo. Rio de Janeiro, fevereiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, reiro, Uau! Yeah.